já foi um barato. Se minhas letras foram compradas, não respondo pelo zap. Não posso vacilar, não posso dar macada, não posso fazer nada. Minha vida é vigiada, considerada numa favela, tá em parada errada. Não posso dar mancada, tenho que fazer jus ao respeito que ganhei na favela Santa Cruz. Coisas macabras é o que me irrita. Enxergo dessa forma, é como se identifica. Pergunto a você se isso é estilo de vida. Vi uma mulher grávida com oitão na barriga e o pai da criança com a boca cheia de formiga. O cheiro foi morto, ninguém acredita. Por causa de uma pedra que mata pouco a pouco. Não preciso usar drogas, já nasci muito louco. Louco sim, com atitude também. Iguaizinhos a mim, são poucos que se tem. Hoje estou aqui porque preciso de você, pra falar para o mundo o que precisa saber. Junta atitude e coragem, mano, só pra dizer. Só quero que você, só quero que você, só quero pedir pra você. Está sabendo o que aconteceu em Diadema. Eu acho que a polícia arrumou mais um problema. PM Carrasco, rei das bofetadas pro povo pobre. Simplesmente bandido de farda. Aqui na Santa Cruz tá todo mundo revoltado. Entendeu a situação, pois também somos favelados. E se fosse com a gente não seria diferente. Hoje os caras da favela andam potente. Tá bem a cambosa e é da polícia. Um cara amarra no rosto a sua camisa e logo dispara. O tiro em seguida descarrega na viatura toda a sua ira. Um minuto depois a favela é fechada, é revirado tudo de barraco a casa. E como se bavaria, eles não acharam nada e levaram mais um otário pra encher de porrada. Eu tô cansado de viver vendo esse absurdo. Não é pouca vergonha, realmente é o fim do mundo. Esses homens são pagos pra poder manter a paz. Eles não sabem fazer isso, nós mostramos como se faz. Eu só quero que você, só quero que você, só quero pedir pra você que dê uma chance. Mas eu só quero que você, só quero que você, só quero pedir pra você que dê uma chance. Tem você que pensa aqui, está apavorando. Do seu lado acorda aos poucos, está arrebentando. Fica me tirando, me tratando como otário. Otário eu não sou, mano, eu sou o caralho. Caralho porra nenhuma, me desculpe o palavrão. Não consigo mais viver vendo a situação. Uma companhia deram fim, acabaram com meus amigos. Muitos foram presos, outros nem tão vivos. Amigo pra mim é como parente, por isso eu não quero ser tratado diferente. Por respeito é bom e conserva os dentes. É muito bom ter confiança do lado da gente. Você nunca teve apoio, por isso se desfaz do lema da favela Santa Cruz Santa Paz. Eu te dou vários conselhos e você não me escuta. Mas você pode até achar que eu sou o filho da puta. Quando eu estiver morrendo, não peça minha ajuda. Somos simplesmente o quê? As digitais atrás das luvas. Espero que um dia o seu cenário mude, você mostrando ser mais um favelado de atitude. Mas eu só quero que você, só quero que você, só quero pedir pra você que dê uma chance. Só quero que você, só quero que você, só quero pedir pra você que dê uma chance. Todas as manhãs eu faço meu papel, levo minha memória aos bancos dos réus. Procuro uma sentença para quem faz chacina. Matar é muito fácil, mas não existe loja de vida. Não dá pra ser comprado, mas por outra no lugar. Vejo o pé na sua cinta, pronto pra descarregar. Sua mão tá coçando, você está na fissura. Do Dinais e me disse do meu de suas loucuras. Porque abre uma atitude sem oitão na cintura. Espero que você também faça o seu papel. A favela é inferno, pra quem sabe viver aqui é o céu. Conheço pessoas idosas que nasceram e vivem nela. Souberam levar a vida, não deve ir na favela. Já vi muita guerra, já vi muito sofrimento. E pra quem é de fora, que não está sabendo, dê uma chance pra quem pode acabar com o veneno. Dê uma chance ao mundo viver em harmonia. Dê uma chance pra acordar e ver a luz do dia. Dê uma chance pras coisas boas poder retornar. Não se esqueça do importante, mano, de dar uma chance à paz. Eu só quero que você, só quero que você.